Você está ouvindo o Azila Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais uma Zila Cast. Jesus, que coisa ridícula. Eu sou o Joel Suki e eu sei que esse pedaço de bife não é real, mas eu gosto muito. Eu gosto muito. O cara eu também passa... pensei na minha mente, eu gosto muito. Aí o cara passa assim e pergunta, né, mas é Freeboy? Então o cara dentro da Matrix. Puta que pariu. Dentro da Matrix falar isso é foda, mano. É, avisa a todos que essa porra não é patrocinada pelo Freeboy. Aí. Eu sou Giovanni Araújo e there is no spoon. Aqui é Samuel Hags e eu não saio da Matrix nem fudendo. Foda, viu, velho? Nossa! O cara prefere a Matrix mesmo, né, velho? E eu sou o Neto Maru e todo oficial asiático é mais doideiro. Certeza, né, velho? Gostei. O cara é um celebrar. E no episódio de hoje, finalmente começamos a gravar. Depois de 3 horas de finalmente, né, velho? Galera, a meia-noite em ponto. Galera, nunca vai pegar esse áudio do começo, né? Que a gente gravou antes ali. Os caras não podem ouvir, né? O cast proibidozão. Proibidão, mano, do Azila, velho. Finalmente o Azila tem o seu primeiro cast proibido, né? Mas hoje nós vamos celebrar... Finalmente os 15 anos de Matrix. Matrix, caralho, né? Realmente o cara tá ficando velho, viu, velho? Se eu tô achando isso, velho, imagina o Giovanni aí. Eita, eu não queria dizer, mano, mas com todo respeito à palavra. Você sabe que tá ficando velho quando você revê Matrix e vê os celulares tijolão e os monitores CRT gigante, mano. É, velho. Mas é muito mais legal, era muito mais legal. Era. Vamos lá, professor. Correio. E vamos para a nossa leitura de e-mails, onde falamos do cast passado de filmes de Kung Fu, né, mano? Sessão Kickboxer clássico, né? É, esse aí foi foda, esse aí... foi um dos mais foi clássicos, nostálgico, né? E educativo, né, foi, mano? Foi, né? Ah, mas ficou a bom mesmo. A geração de hoje, né, cara, é só o um negócio do MMA, né? Os caras também têm que saber as origens, pois, né? Pois é, mano. Vamos para os nossos recados, né, tudo semanais. O primeiro, né, e um dos que a gente nunca cansa de falar é pro cara acompanhar o Azila sempre nas redes sociais, né, cara? facebook.com/azileitor e o @azileitor no Twitter. Né? Ah. Outra coisa também que a galera tem que fazer é acessar os artigos do Azila, né, véio? É entrar no site, sim, né, azileitor.com.br, né? Que além, exato, do cache tem outras coisas lá também, velho. O que não tem a gente manda buscar, né? É, né? A gente tá fazendo o máximo que a gente pode, né? Outra coisa que eu acho importante também, mano, é a galera comentar nas postagens, mano. Que a maioria do pessoal baixa o cast, mano, e fica todo caladão lá nos... Os comentários ninguém aparece, né? É, mas isso é foda, os caras. Quando a gente pegar a quantidade de downloads, mostrar, e tudo, né, de compartilhar. É, aí o cara vai fazer aquela média pelos comentários, né? Aí o cara vê que tem um negócio errado, né? Aí no. Não é, aí o cara, oi. Por isso que a galera tem que comentar mais, né, mano? E até pra ajudar, né, o pessoal que. O cara pergunta logo, não, mas é pra mim comentar, não sei o que, compartilhar, o que é que eu ganho com isso, né? Pois é, né? Nesse cast você vai ganhar, né? né, velho? Que a gente tá fazendo aqui o cast de Matrix, né, mano? De 15 anos de Matrix, né, mano? Olha aí, mano, lançamento. É foda você que tá ouvindo e assistindo no cinema, né? É um negócio pesado. A gente vai fazer o sorteio asilesco do Matrix, olha aí. Olha aí, a gente vai enviar o filme original, né, pessoal e tal. Mandar o Keanu Reeves, né, pra casa do cara, né? A gente vai sortear aqui um box do DVD da trilogia Matrix, né? E pro cara concorrer a esse DVD, esse box, o cara tem que fazer o quê? É aquela promoção básica, né? A gente vai lançar uma postagem, né, do boxão, né, e tal, promocional do episódio. Isso, no Facebook, pessoa... né? Postagem no Facebook. Postar, porque hoje em dia é tanta rede social, né, que o cara tem que especificar, tem razão. Aí o cara posta, né, você dá uma curtida lá, compartilha, né, a postagem e tal, que é o que todo mundo já deveria estar fazendo, né, afinal de contas. Exato, bicho. E a única coisa mais diferente que a gente vai colocar é o esquema de corrente, né? Porque... Samara, né? Porque tu tem que ter uma corrente, né? Pra poder dar certo e tal. É. Pois é, né? Aí o cara vai ter que, além de fazer apenas essas duas coisas, só vai ter que colocar lá mais o nome de três amigos. Olha aí. Aí tá valendo. Fácil de guardar e fácil de ganhar também, né? Slogan não, copiado, mas tá massa. Não, mas é fácil desse jeito, mano. Se a gente vai postar à meia-noite do sábado, então você já fica, você que tá ouvindo aí esse cast agora, né? Cara, estilo Faustão agora, né? Você que tá aí no sofá, sentado, escutando o cast. Olhando pra sua esposa, né? Olhando pra sua esposa. Sábado, meia-noite agora, dia 20 e o quanto? 8? 9? 29? 28 pra 29, né? Que é meia-noite. 28 pra 29 de março, você espera a postagem do Azila. Você tem que curtir o Azileitor, a página fanpage, compartilhar a imagem do post marcando três amigos na postagem. Aí você já tá concorrendo ao sorteio do DVD, do box do Matrix. E o vencedor vai aparecer lá no AzilaCast... Sempre cacetada, né? Sempre todos, né? O cara dizer. No dia 11 de abril, né? Daqui a duas semanas a gente vai fazer o sorteiozão, né? Isso aí que é pra dar tempo do pessoal concorrer, né, e tudo. Não tem aquela picuinha, o cara, égua, mano, não sei o quê, nem não sei, sabia, logo depois, né, do carnaval, pois é, né, então o pessoal vai ter um tempinho aí, logo em seguida a gente faz o sorteio e no mesmo dia a gente já envia pelos correios pra residência da pessoa. Né? Exatamente. E se você estiver escutando a versão sem e-mails do Azila, os e-mails irão terminar agora! Agora, quem continuou na versão normal? A gente devia fazer o sorteio depois da versão sem e-mails, né, mano? Só pra sacanear o pessoal que... Puta merda. Só pra sacanear o pessoal que não ouve os e-mails, né, não sei o quê. Não, mas o pessoal que não ouve os e-mails tá avisado. Pode acontecer agora uma promoção a qualquer momento dentro da leitura de e-mails. Não só no comecinho, né? Pois é, né? No meio da leitura de e-mails... Entra a vinheta do Giovanni dormindo, né? Não, a gente podia fazer tipo o negócio da rádio, né? Pois é, velho. O cara ouve e grava um minuto tal que o Giovanni dormiu, aí manda, né? E se todos baterem, aí o ouvinte aí vai ganhar um prêmio, né? Como é? A gente podia sortear o DVD do Interception, né? É. Mas aí a gente vai bolar depois, né? Mas, não, mas se caso alguém consiga todos os minutos, né, que o Giovanni dormiu durante o programa, tem 90% de chance da gente sortear aí o DVD do Interception. A gente tem aqui uma montagem do nosso amigo Marques Winchester. O cara fez o clássico, olha aí, que a gente comentou no cast passado, né? O Bruce Lee, ou Lanterna Verde, o Direção de Manel, e a carinha. É as maravilhas da computação moderna, né? O cara pode pegar um comentário totalmente asno, né, do Manel, e pode fazer uma peça de arte. Ele dava um belo pôster, né, isso aí. É, mano, tem um link aí da arte do Bruce Lee, Lanterna Verde. Alan Mitchell. Mitchell, né, o cara? Alan Michel. E aí, pessoal, realmente vocês estão cada vez melhor. Mas quando vocês falaram do Kung Fusão e do Kung Fu Futebol Clube, vocês talvez não saibam, mas o ator que fez o goleiro do Kung Fu Futebol Clube era também o líder da gangue do Machado. Se chama... cara, tô... é provável, né? Já que os caras aproveitam mesmo, até eu desconfiei em algum momento que tinha atores reaproveitados. Pois é, né? Ele se chama Danny Chan e fez uma série chamada Bruce Lee, a Lenda. Olha aí, manjo, cara. Olha aí, cara. Essa série eu conheci, agora eu não sabia que ele que tinha gravado, porque pessoas muito parecidas com Bruce Lee na China é só o que tem, né? É, mano. Olha aí, mano. O cara foi longe, né, mano? Com essa parada de covers do Bruce Lee, né? A série foi produzida pela própria filha do Bruce Lee. E ele interpreta, ele e o Danny, né? Danny Chan. Interpreta o próprio Bruce Lee, olha aí, mano. Inclusive, tem no Netflix, viu? Essa série aí completa, mano. São 50 e cacetada episódios, mano. É foda, viu? É bom, é bom. E de um filme que possa sair. E para me despedir, gostaria de vocês pedirem um salve pra galera daqui de casa. O João, o Gel e o Tião. Acerta, galera das quatro sílabas. Pois é, né? E sempre que sai, a gente baixa e coloca no som pra perturbar os vizinhos. Olha aí. Xaí aí é um programa bom, viu, mano? O João já é o Tião, né? Pois é, né? Sintam-se salvados, né? E... Pois é, né, mano? Um salve aí pra galera. Mauro Rebouças, 25 anos, de Fortaleza, no Ceará. Bom, nesse último sábado eu estava num shopping aqui na cidade, onde estava havendo uma oficina literária. Oi. Olha aí. Oficina literária é aquela parada que o cara aprende a construir livros, né? O cara pregar as páginas, né? É, costurar a capa e tal, bem. Apresentada pelo Sérgio Magalhães. Olha aí, do Baião de Letras, né, velho? É, pra quem não sabe, tá dando mole, tem uma coluna dele, né, dentro das Eleitor, procure lá no site. Bom, ao final do evento, quando eu estava indo embora, quem eu vejo nos bastidores conversando com o Sérgio? O próprio Joel Suki, olha aí. Eita. Aí ele conta aqui que se aproximou sorrateiramente por trás. E a primeira coisa que ele disse foi: olha aí, mano, o Joel Suki. Ei, mano, vou mandar um e-mail pro Azila Cash, ó. Vigi. Uma abordagem meio PC, né, cara? Assim. É que eu sou mais é fã desses filhos da puta mesmo. Vigi. Quem sempre ouve nunca escreve nada, olha aí. Aí, meu ouvinte, filha da puta. Isso aí é o clássico, né? Esse aí o negócio tá ficando sério, né, mano? Porque o cara ouve o cast, participa dos eventos do Azileito e ainda assim não manda e-mail. Não é, mano? Já vê isso. Aproveita e lê meu e-mail no ar, que eu estou desempregado e vai que arranjo um emprego. Aí, né? Aí agora o cara vai conseguir, né, mano? Porque... aí vai ter que continuar mandando e-mail agora toda semana. Pois porque é. Se não, né? Pois é. Período de experiência é 90 dias, né? Bom, aí tinha também os amigos do Joel lá por perto, o pessoal do Bodega Cast, que falaram: olha aí, o Joel sendo reconhecido pela rua e tal, famoso. É, negócio de fama aí. E o cara tendo que contratar seguranças, né, e tal. Sim, o cara contratando o Manel, né, mesmo que nada, né, o cara contratar. É, aquela velha blusa do Manel, né, de faça sexo com segurança, né. Aí ele finaliza aqui mandando um salve pra todo mundo, falou galera e um abraço. Rodrigo Souza, analista de sistemas, 27 anos, Brasília DF. Oi. Vazilada, vixi. O cara já começa com uma porrada já, mano. E-mail estilo Jota, né? É, né? Vazilada forte. Quem foi o diretor de Dragon Ball Evolution? Foi James Wong, não Stephen Chow. Olha aí, mano. Como é que tinha falado? Foi o Stephen Chow. Foi o próprio Samuel, mano. Samuel dando vazilada, né, velho? Olha o naipe da credibilidade dos caras, velho. Stephen Chow não está envolvido com isso. Olha aí. Parabéns pelo cast, sempre muito bom. Olha aí, velho. Mas aí eu vou retrucar aí a vazilada pro nosso amigo Rodrigo Souza, véio, e dizer que ele mandou uma vazilada também aí. Porque show não é com C, né? Com S. Eita, pô. Não, mas o cara tem que ir lá no IMDB, mano. Coloca no IMDB, o diretor realmente é o James Wong. Aí se o cara botar lá embaixo, tem produtor Stephen Show. Olha aí, o cara do escapou ver, é, né? É, ele tava ali no meio, né? Ele tentou, mas não conseguiu. Mas por um lado também é bom o cara da SZ, que pelo menos gera movimento, né? O cara ficou tão puto lá na casa dele que escreveu um e-mail só pra acusar aqui a blasfêmia, né, pessoal? É, se tu perceber lá embaixo também, mano, os créditos ali, isso aí foi foda, mano. Produtor executivo Akira Toriyama. É, mano. Puta que pariu, velho. É que ele tem que ganhar o dedo, né, mano? Tá certo. É foda, viu? É igual a matéria que eu vi dos Trapalhões, mano. O cara tava fazendo um estudo, os Trapalhões foram um sucessão foda. Aí esse bicho disse, mas por que será que só o Didi enricou? Didi. Aí a resposta a gente vai dar no próximo Asila Repórter, né? De matérias investigativas. Ela é Milton Lopes, parece nome de radialista, né? Ué, ela é Milton Lopes. Ele é projetista de BIM, né? Projetista BIM, eu taria. BIM é. Beleza. Eu coloco que é Build Information Modeling. Aí, você é uma coisa como construtor de modelos de informação, né? É, bicho, tô doideira, não, né? E quase um engenheiro civil. Falta só um ano. Ele começa aqui com falas e lá. Sou mais um ouvinte, filho da puta. Sempre acompanha há um ano e nada de e-mail. Pois bem, tomei coragem de decidir que meu amigo Renan já teve 2 e-mails lidos e aí ele viu que era a chance dele. Bem, pessoal, o pessoal aqui do escritório começou a implorar para que eu contasse para vocês um pouco da minha infância. Curioso, né, mano? O pessoal do escritório. As minhas histórias com meu pai, bem, já digo que espartanos são mulherzinhas de saia perto de quem cresceu aqui na minha cara. Aí dele devia ser o manso, né? Vai ilustrar aqui a história do grave escrotidão do pai dele, ele vai narrar aqui o fato. Bom, meu pai chamou todos os meus tios aqui em casa para jantar. Quando eles ainda vinham aqui, né? Tu percebeu aí que foi tipo um incidente, né? Bom, ele falou que tinha uma carne nova aí e tal, e que queria que eles experimentassem. A pessoa, mano, o cara te liga aí, mano, porque tem uma carne nova aí e tal, que a gente tá testando. Uma carne nova, mano, carne de quem, mano? O cara vai dizer, né? Eu pensaria isso, é uma carne que, né? Pois bem, pois ele dizia que a mesma era especial. Sabe que especial no comércio normalmente é uma coisa que vem sem nada, uma coisa reaproveitada, né? Pois é, né? Solta aquele especial, né? Que o cara diz, né? Todos comemoraram e ficaram com dúvida do que era aquilo. E ele só dizia, rapaz, é um coelho gordo que eu peguei ali com o vizinho. E todos comeram até o final. Antes que todos se levantassem e dissessem, vocês não comeram coelho, não. E aí o pessoal já tava com a calça desabotoada, né? E foi o motivo de todos ficarem travados olhando pra ele. Até ele se levantar e trazer uma tábua. Falou assim, sabe o que foi que vocês comeram? O pai desse bicho é escroto, viu, mano? Tu tira que o pai desse bicho deve ter 50 anos, né, mano? Por baixo. O cara fazendo uma putaria dessa, velho. Era fazendo suspensão foda, né? E aí todos ficaram em choque, né, com a situação e tal. Foi quando ele virou de vez a tábua que fez um correr pro banheiro. O outro vomitou ali mesmo. E minha tia quase desmaiou. Foi triste, mas deve ter sido uma cena interessante. Isso quando viram com um na tábua. É isso, velho. É escroto, viu? Mataram E aí ele completa que nem preciso dizer que eles nunca mais comeram aqui em casa. Menos uma tia minha que pediu mais um, né? Cara, sempre tem uma tia coreana, né? Que é chegada no Morfeu? É. Eu tenho procurado você, Neo. Não sei se está pronto para o que eu quero lhe mostrar, mas... infelizmente, você e eu não podemos esperar mais. Estão indo buscá-lo, Neo, e não sei o que vão fazer. Quem vem me buscar? Levante-se e veja por si mesmo. O quê? Agora? É. Agora. Bem devagar. O elevador... começar finalmente a gravar, né? Depois de 2 horas, né, de batidores, né? Matrix 1999. Você tem noção, mano, disso aí, mano? 15 anos que a data que ia acabar o mundo, né, mano? Faltando um ano pra acabar, né? E Matrix foi lá e fez um roteiro baseado no fim do mundo, faltando um ano pro fim do mundo. Existia aquela história do bug do milênio, né? Sim, por causa do contadores que iam zerar. Sendo que 99 é um ano, assim, muita gente chamava cabalístico. Agora esse negócio, mano, já que a gente tá falando do bug do milênio, aproveitando. É um negócio meio escroto, mano, não? Porque os computadores surgiram, sei lá, década de 70, né, por aí. Uhum. Aí os caras, na época dos computadores pessoais, nunca passou pra ele na cabeça, isso aí, década de 70, que a gente ia chegar aos anos 2000, mano. Porque o cara programar num esquema de data que quando passasse de 99 zerasse, era foda, mano. Será que eles achavam que os computadores iam ser uma modinha? Não, isso aqui é só uma modinha, mano. Não vai pegar nada. Não vai aguentar até o ano 2000, não. Primeiro, por causa da limitação de impressão que você tinha uma economia, vamos dizer assim, pelo Brasil estável, que você tinha que trocar, de quem trocava de cueca, trocava de dinheiro. Eu convivi muito bem isso. Segundo, o ser humano era muito limitado. Não tinha esse horizonte todo que nós temos hoje na internet. Porque um tá no estado, outro tá no lugar. O cara viver 30 anos, tava negócio, né? Naquela época. Idade média, ó. 99. 10 anos era adulto já. 99 ali tava começando a crescer essa parada de internet. Tava começando a crescer, mas esse negócio de computadores. Era tanto é que tinha um filme chamado Hackers, que acho que até a Angelina Jolie participou, que o filme é ruim. Ixi, é o novo. Passava, ele era o cara que é o ex-namorado dela, o Sub-Zero, ela era a Burn. Era um filme ruim. Tá, porra, era assim, mas era. Não lembro se era. O filme é tão ruim, cara. E era aquela visão que tinha que hacker era uma coisa meio abobalhada e tal. Não, aquela tinha visão boa. Fantástico, né? Dos fantástico do hacker, aquela coisa toda, aquela imagem. Piratas, né? Da internet, né? Qualquer duas batidas, o cara derrubava um firewall. Então, quer dizer, não tinha aquela proteção toda, né? Então, o ano de 99 era um ano, assim, muito atípico. Tinha bons filmes, não tava aparecendo grande coisa. E Matrix não se divulgou. Aquele What is the Matrix, né? Era só uma frase, né, cara? Vou dar um exemplo pra você. Você tava assistindo um filme em 95, não lembro qual era o filme que tava assistindo. Ou melhor, em 99 tava passando filmes anteriores, 98 pra 99. E não dizia. Pronto, no filme do 007 teve o trailer do 007. Já rolava os trailers de Matrix. Cara. E parecia, acho que era isso mesmo. E parecia assim: você conhece a Matrix, você entrou na Matrix, você abriu a revista 7, só tava dizendo, você conhece a Matrix, você entrou, quer dizer, nada foi aberto. Criou-se uma expectativa e o filme chegou sem pretensão aqui no Brasil. E foda, né, mano? Peraí, você foi uma espécie de viral ou é porque eles não tinham dinheiro mesmo pra divulgar? Acho que foi meio que boca a boca, né, mano? Foi meio que boca a boca o filme, né? Foi muito boca a boca. Foi porque ninguém sabia que era o filme. Tanto é que ninguém tinha ideia do que era o filme. E a consequência daquele filme depois foi gigantesca. Uma geração de gente que estava se formando entre seus 15 a 20 anos, que estava se preparando, se rendeu à tecnologia que hoje domina o mercado aí. Existe um impacto do ambiente gerado para Matrix no mundo hoje. Existe, é análogo zerado, Matrix. Eu estou falando do filme 1, não estou falando das sequências. No começo ali, mano, o filme dirigido e escrito também, né, pelos irmãos Wachowski, né, o Andy e o Larry, na época. Não. Agora é o Andy e a qualquer lugar. Lana. Lana Wachowski. Sabe qual foi o filme que eles fizeram ali antes do Matrix? Eles escreveram aquele Assassinos, mano, do Sylvester Stallone e o Antônio Bandeiras. Oh, era... Não, é bom, mas é doido. É bom, é bom. A cena do chuveiro é memorável. O Stallone pega a Sharon Stone. Não, mas tô doido, mano. Esse filme não. É especialista. Caralho, já misturou o filme já. Que pariu. Eu vou voltar com rapadura, João. Ô, putaria. Jurandinho, me firme e salve, Jurandinho. Tu já assistiu o Rock, né? Aquela cena do Sylvester Stallone com a Sharon Stone do chuveiro. Tô doido. Eu tô querendo saber. No, God, no! God, please, no! No! No! No! Na época eles venderam o roteiro do Assassinos e a Warner, ela comprou também esses dois roteiros, do Bound e do Matrix, né? Na época do Assassinos, promoção. Olha aí. Promoção, zona foda, né? Compre um roteiro e leve três, né? O cara... Tudo ali do Matrix, se você pegar o filme Matrix, tem tudo. Até o estereótipo do herói tem lá. Tem misturado com religião, tem misturado com máquina, inteligência, Stanley Kubrick, tem misturado com Isaac Asimov. Anime, mas tem tudo, mano. Tem um sarapatel de maluco ali que tem tudo, tem direito. Mas tu sabe o que é que eu acho foda, Giovanni, desse negócio dele misturar uma porrada de coisa, não sei o quê. Isso aí parece meio galhofa, mano. Assim, o cara fala, não, vamos fazer um filme aqui que dá pra misturar uma porrada de coisa, quadrinho, não sei o quê. O cara pensa, mano, uma loucura foda. Sendo que, na verdade, mano, Matrix, tudo nele faz sentido, mano, a história, mano. O Matrix é a mesma situação famosa. Os caras, aquela famosa situação, pronto, é mesmo. Uma história do Homem de Ferro, o primeiro filme. Foi por tudo ou nada. Se desse certo, putz, acertamos. Se desse errado, a culpa era nossa, cara. Então eles fizeram... É, porque eu vou dizer o seguinte. Se depois vocês assistiram aquele filme, o Cloud Atlas, que esqueci o título original dele, que é uma misturada, não. É uma salada, cara. Um dia a gente for gravar um cast sobre essas loucuras do Wachowski, que é um filme que no começo, no final do filme, você tá com dor de cabeça. Tradução brasileira. Cloud Atlas aqui virou A Viagem. Virou nome de novela. A escuridão deu um olhar, me iluminava. Não, sabe qual é o pior de tudo? Eu tenho certeza. Eu acho que seria com certeza um americano que desse título. Não, o Silvio Santos. Por quê? Não. Da mesma forma que tem um filho da puta brasileiro sacaneando Jorge Lucas pra fazer os filmes dos personagens dele. Comandante Panaca, Rainha Amidala, Conde Doku. Mestre Sifu Dias. Eu não estaria, né? Jorge Lucas é... É isso aí, né? Mas Jorge Lucas... É, tem um americano, tem um brazuca lá botando pra fuder a galera lá, inventando o nome do Star Wars. Tem um brasileiro aqui traduzindo os filmes. A galera deve ligar pro Silvio Santos mesmo, mano. Ah, chegou aqui uma fita de um filme. Liga aí pro Silvio pra ele dar um título pro filme. Aí ele vai... Gestão. A Lagoa Azul! Aí o cara vai e bota lá do 13. Não, o que eu acho é que é nesse lance de títulos, eu acho que deve ter um maluco e um cara que tem ideias muito boas. Porque os títulos do Brasil sempre é assim... Ou é um título muito foda brasileiro, ou é um título vergonha alheia, velho. Eu não entendo, mano. Parece que só tem dois caras trabalhando fazendo título no Brasil, mano. O doido e o cara genial, mano. Ou é doido ou é genial o título no Brasil, mano. O doido assim. Genial. É tipo o Academia de Polícia. O normal é só... O Marrone e o Barry, né? Pois é. Ó, o original é Police Academy. E aqui no Brasil chama Academia de Polícia. É genial, cara. O nome ficou melhor do que o original. Ficou bom, ficou ué, bom. Vamos lá. Pilotos, aperta os cintos, pilotos subiram. Não tem nada a ver com o título original. E é melhor do que o original, porque o original é só Airplane, né? Airplane, acabou. Um tira da pesada, Beverly Hills Cop. Mó pai. Eu sou um pequeno repórter da revista Rolling Stone que está na cidade para fazer uma entrevista exclusiva com Michael Jackson, que será utilizada por todas as grandes revistas do país. A minha reportagem iria se chamar Michael Jackson está sentado no topo do mundo. Mas agora eu acho que ela vai se chamar Michael Jackson pode sentar no topo do mundo, contanto que não se sente no hotel Beverly Palmer, porque eles lá não permitem negros. O Matrix era um salseiro de ideias, cara, que foram muito bem colocadas. O roteiro muito bem trabalhado, diga de passagem. E teve um trabalho de edição excepcional. Tanto é que ele ganhou um Oscar de edição. Não só edição, teve som também. Acho que mixagem de som. Eu acho que efeitos visuais. Lembra naquela primeira cena que o Neo, ele vai sair da Matrix, colocam ele num negócio invisível, assim, num espelho, um negócio meio de mercúrio, sei lá o que é. E o som aí, ele vai saindo assim, ele dá um grito. Fora o mistério até chegar aí, né? Porque o tempo inteiro, o começo do filme é todo pautado no mistério. Você fica que nem o Neo, né? Querendo saber que porra é essa Matrix, que porra é essa Matrix, que porra é essa... Caboclo, vou dizer uma coisa pra ti. Quem lembra, cara, a maior emoção que você tinha do filme... A abertura do filme já começa botando pra quebrar, cara. É, aquela abertura da Trinity já é pra fuder, viu, bicho? E fora que o roteiro foi tão bem construído, porque você pensa que os agentes é que são do bem. Porque você vê uma mulher cercada por vários policiais, aí chega um cara que parece do FBI e ele fala assim, o cara do policial, ó, que não é sua jurisdição, não sei o que, não sei o que lá, e o cara que tem a roupa do FBI fala assim, tire seus homens de lá. Aí ele, não, mas por quê? Eles já devem estar mortos. Eu, caralho, mas essa mulher deve ser a vilã do filme, o cara vai matar ela vai matar um bocado de policial, velho. E logo naquela primeira cena ali, ele já mostra o bullet time, né, o efeito... Vai rodando. Estamos a concluir dos anos 90, num auge que todo policial era corrupto e violento e matando as pessoas. Então, eu posso dizer no começo, pode dizer com o time. Eu acho que você pode... Né, é, tem que ver o seguinte. Então, o que acontece? Da mesma forma que Samuel sentiu que os caras eram culpados... Bons tempos de época, marinha, né, todo policial... É, bons tempos de marinha. Aí, o que acontece? Você reflete e você pensa o seguinte, policial... Não era tão bonzinho. No Brasil tinha acabado de acontecer o Carandiru. Mas no começo, aquele começo você meio que não sabe, né? O que é que tá acontecendo ali, a Trinity. Exatamente, que, cara. Exatamente. É, já exatamente. E o lance dos saltos, que dão o primeiro salto. Quando eu vi aquilo ali, que porra é essa daí? Rodando a tela, né, meu cara? É aquela velha história, vamos lá. O Tigre do Japão, ninguém se preocupou em explicar por que aqueles guerreiros pulavam de um lado pro outro, correto? O arame fu. É. Aí você vê o começo do filme, você fica querendo pensar, mas por que que esses filha da puta tão voando uma arame fu no filme, velho? Como é que foi? Mas é porque era filosofia, porque é uma característica do oriental. Se o cara for bom, no mínimo ele voa. Mas é porque é uma coisa mais poética deles, né? Mas mesmo assim, a licença tal. Poética do japonês transformou o cara todo mundo matador de Godzilla, né? Gente, questão de honra, o cara tem que pelo menos matar um Godzilla pra poder ser considerado herói, né? É foda, é um Godzilla assim, um bichinho básico. O agente começa a correr atrás dele, aí dá um pulão também, aí cai no chão meio de ajoelhado, né? Assim, o cavite, meu. Foi aí que eu já tinha ideia que aquele ali dessa mocinha e aquele cabo ali, eu demônio, o cara aí é foda, velho. A cena do caminhão batendo no telefone, eu falei, puta que pariu. Que diabo é isso, mano? O cara pega isso, diabo é isso aí, mano. Pô, mas isso gera, esse começo, ele gera uma empolgação de você querer assistir o filme imenso, velho. De você querer entender toda a história, porque o cara criou uma verdadeira enigma no início do filme, que é tipo assim, você só vai entender isso aí se você assistir, não tem problema. Aí que tá, é a chamada do filme, né? Aquele trabalho que os diretores de James Bond faz. Você sabe que todo James Bond começa com uma introdução, no mínimo, ou explicativa ou botando pra quebrar. Todo James Bond tem uma introdução. Quer dizer, foi criada a famosa cena do nada, já chega, não explica nada, você vai saber lá em cima. É uma cena que impacta, dá-lhe uma porrada, entendeu? É isso. Muito impactante, mas aquela eu primeira cena. Eu acho que todo filme Matrix deveria fazer isso, bicho, porque você fica mega empolgado, porque é uma cena de ação e é enigmática ao mesmo tempo, que há tantos fatores que você quer entender naquela cena ali, que deixa tu mega empolgado pra ver o filme, cara. É muito show. Mas, Samuel, é o equilíbrio do bom senso com a capacidade de assassinato do morreteiro. Se você já pega a melhor cena do filme, começa no filme, bota, e o resto é uma bosta, tu acabou de destruir o filme, cara. Aí destrói o filme mesmo, é verdade. Na verdade, você tá chegando assim, ó, tô introduzindo o universo, é isso que eu tô te apresentando, se você quer entender, continue. Você vai engolir a pílula, já tá mexendo naquela questão que é muito bem postada nesse filme todo, o tal do livre-arbítrio. E logo naquele começo, né, mano, o Neil, o Thomas Anderson, né, ele meio que começa o filme, ele já sabe que tem alguma coisa errada, né, com a vida dele, mas ele meio que não sabe o que é, né? Fora que ele trabalha numa mega corporação, o cara é um hacker que ganha dinheiro pra caralho, e a casa dele parece um ninho de rato, velho. É, que meu. Porra é aí que entra o questionamento se ele ganha dinheiro pra caralho, né? Aí não. Aí cai o questionamento, será que esse cara é normal? Pois é, porque na minha concepção, quem trabalha de paletó ganha uma grana boa, velho. Não é todo mundo que trabalha de paletó pra ganhar merda, não, mano. Ah, é? O garçom também anda de paletó também. Naquele começo ali, mas eu acho foda, mas porque mostra, ele não precisa assim chegar a dizer assim pro espectador em palavras e dizer que não, a vida do Neil é oprimida, tipo uma narração em off assim. Não, bicho, ele vai mostrando com o próprio cenário, mano. Ele trabalha de paletó, né? Ele tem dignidade, né? Detalhe, ele trabalha numa mega corporação. Mas o cara vê, o lugar, o cara vê que é imenso o escritório, isso. Mas o local de trabalho dele, mano, é cubículo, mano. É opressor, mano, aquele trabalho dele ali, mano. E é do mesmo jeito na casa dele, né, mano? É totalmente um ambiente assim, opressor, escuro, mano. É muito foda, mano, aquilo ali. Ah, porque ele quer, né? Porque teoricamente na casa dele ele poderia ter controle, né, da situação. E aqueles mini discos que ele vende? O que que teria ali pra ele dizer? Cuidado, porque se você for pego, vai acontecer com você. Entendeu? Caralho, mano, o que deve ter isso aí? Deve ser uma pornografia muito agressiva. É DVD, né? De jogo, mano. DVD de jogo, mano. DVD de jogo, não. É DVD que era, tava em voga dos anos 90. É Windows 98, mano. Pirata, ele tava vendendo. Ainda era 3.1. O problema todo ainda era aquela velha história, né? Ter o acesso, ter conhecimento... troca da informação, o áudio estava começando, entendeu? Estava começando a viver. Que, até na época passou aquele filme famoso, A Rede, da Sandra Bullock, que é uma aposta de filme. Outro filme ruim, que é a história exatamente da pessoa vivendo na rede e altera toda a vida e ela está sendo acusada de uma coisa que não era. E ficaram naquele vai e vem, naquele desespero e tal. E foi retratado exatamente isso, uma pessoa sem qualquer chance, presa a um sistema que totalmente mordado e ligado a um sistema de informação que qualquer um podia acessar, digamos assim, e alterar os dados da pessoa. Aquele programa que estava unido, com certeza, era um problema que seria um jailbreaker de hoje, entendeu? Era um acesso... iPhone 4, né? seria acesso a alguma coisa que você nem imagina, entendeu, gente? É, mas isso. Uma coisa assim que eu queria frisar, que o filme colocou assim, e nos outros ele não trabalhou isso, que é o lance... dos hackers, que no caso é o Morfeu, a Trinity e o restante. Eu não sei se vocês perceberam, mas eles têm um dom da onisciência. Eles sabem de tudo que acontece na Matrix. Eles sabem. Pois é, porque eles sabem todos os locais que o Neo tá. É como se eles observassem a Matrix de todos os âmbitos, de todos os ângulos possíveis, entendeu? E você eles meio que não entende, né, no começo. Como é que não o entende. Cara sabe, mano? Como é que o cara sabe de tudo, mano? Isso. Logo naquela cena, né, mano? Os agentes chegam pra prender o Neo, né? Isso. Aí você vê que o ambiente, mais uma vez, né, gigantesco ali, a sala que ele trabalha, mas o cara tem que sair de lá abaixado, né? E detalhe, e o Morfeu dando comando pro Neo, ele sabe tudo que acontece ali, cara, tudo que tá acontecendo em tempo real. Ele até diz, Neo, vá pro outro cubículo agora. Ele já sabe o tempo certinho, cara. Ele tem o dom da onisciência só usando a Matrix lá da nave furreca dele. Não, peraí. Mas ele furreca tinha um produto... não, peraí. Não era não. Ali era na boca do Lozor. Não, vocês têm que entender o seguinte. Tá na boca do Lozor. Não, porque vocês têm que entender o seguinte. Ele tinha um cara que estava desmindo, no caso era o Tech, né? Já estava traduzindo e passando informação pro Morpheus, né, cara? Porque essa é a maldade de Matrix, cara. O primeiro filme 1, o Morpheus é fodão. É um mestre, é perfeito. Cara. O cara é um Obi-Wan Kenobi. Filme 2 e 3, o cara virou nada, cara. Ele vai fugindo pelo parapeito, né? Ele meio que arrega, né? Porque ele pede ainda tá preso. Pede perigo total, né? Velho. Pede perigo total. Não, dá pra mim não, né? Os depois agentes ali pegam ele, né? Depois que ele faz duas propagandas agressivas da Nokia, né? A primeira é quando ele atende o celular. Toda vida que eu vejo a cena do celular, quando ele se abre, o fela da puta, tu apertou o botão. Ele não se abre sozinho, tu apertou o botão. Mas ele faz aquele suspense assim, como se abre sozinho. E a outra cena é quando o celular cai. A câmera gira e para só pra mostrar, mas a propaganda, bicho, é muito agressivo, viu? Agora, o mais legal é o seguinte, você via as entrelinhas, né? Já existia a busca do Morpheus. O Morpheus já era um hack perigoso. Aí tem as imagens. É, mostra ele no jornal, né? Era um terrorista, né, e tal. Cara. Ele era traduzido como se fosse um terrorista. Tecnológico, mas era um terrorista, cara. Muito Ghost in the Shell. Como pode ver, senhor Anderson, nós o vigiamos há algum tempo. Parece que tem levado uma vida dupla. Em uma delas é Thomas A. Anderson, programador de uma respeitável companhia de software. Tem um número de seguro social, paga impostos e... ajuda sua senhoria a levar o lixo para fora. Na outra vive nos computadores, onde é um hacker conhecido como Neo e é culpado virtualmente de todos os crimes de informática previstos na lei. Uma dessas vidas tem um futuro. e a outra não. Sabe o que, é que eu acho muito parecido, meu? Matrix, eu acho muito parecido a Akira, mas... Muito, muito não, porque não tem uma moto doidona, né? É, não, mas gente, tem que ver o seguinte, Akira é de 1980, Ghost in the Shell acho que é de 80, 93, 94, não tenho certeza agora de cabeça. Não, mas quando eu assisti o Matrix pela primeira vez, eu lembrei demais, mas, de Akira, mas... Mas é, o universo isso, cyberpunk, mas... cara, porque veja assim, antes de tudo, antes de começar tudo isso, você tem que lembrar dos anos 90, saiu um livro chamado Neuromancer, que falava exatamente sobre essa ideia da troca das ideias através do sistema. Tá obsoleto, hoje tá obsoleto, mas já se tratava de um futuro próximo sobre a situação da troca da informação, da ideia, de como seria e tudo mais. A ligação entre o Akira e o Ghost in the Shell, e o Ghost in the Shell tem uma ligação direta com o Matrix, então automaticamente Akira tem uma ligação com o Matrix, concordo plenamente com você nisso daí. A única coisa que não fez sentido pra mim foi o lance dos agentes não se importarem dos iniciados da Matrix, né, as pessoas da Matrix, eles não se preocuparem das pessoas verem coisas sobrenaturais, como eles pulando em alturas sobrenaturais, verem os hackers entrando dentro da rede e fazendo também essas coisas sobrenaturais. Mas é que tá. Era pra ter esse lance de apagar a memória da galera pra continuar. Mas tem, porra. Aquela cena daquele bicho lá, aquela lagostinha que eles botam no umbigo dele, o cara se acorda e não lembra de porra nenhuma, o que aconteceu. Acha que foi um sonho, sei lá o que, que ele até acorda e vê que, olha, não, pro lado e vê que... O problema, ele sabia sonho, que existe, o problema daqui é o seguinte, a Matrix não sabia quem era o Neo, mas não sabia quem era o Neo, que era o Mr. Anderson. É, ele, porque vocês têm que lembrar o seguinte, o Neo era uma das opções, sendo que já existiam várias outras pessoas sendo procuradas como The One. É. Lembra que na sala do Oráculo tinha uma porrada de menino tortador de colher, né? Agora aquela primeira cena ali desse negócio da lagosta, mano, que ele tampa a boca do Keanu Reeves, mano, do Neo. Foi aí que eu falei. Cara, caralho, mano, que diabo é isso, velho? É, exatamente, foi, eu falei, deu merda, porque agora não entendi porra nenhuma. Pronto, é um filme que nessa época eu não dormia no cinema, entendeu? O cara, e é invocado, e essa é uma das poucas cenas que os agentes manipulam a realidade de uma pessoa que tá dentro da Matrix, né? Que eles podem praticamente fazer qualquer coisa. É um programa de segurança, né? É, eles podem fazer qualquer coisa com quem tá dentro da Matrix, cara. Muito foda essa parte aí, mano. E ele mostra o Mr. Smith, né, mano? O cara fodão, mano. O cara ali. O cara é pequenininho, magra ilusão, mas o cara mete medo, mano. O bicho ali. Totalmente fora do estereotipo de vilão fodão, né? É, mano. O cara é meio careca, mano. Cara... Pera aí, meu camarada. O cara tinha sido a rainha do deserto. Isso foi que deu medo, né? Preparadíssima! Já estava tudo bem. Isso aí foi que deu medo no Neo, né? Olhou pra ele assim, puta que pariu. Priscila, Rainha do Deserto, ai meu Deus! Epa! Epa! Veja lá como fala, sua sirigaita! Bicha não! Eu sou uma quase Vera Guga Verão! Não, mas o cara, eu vou dizer o seguinte, ele arrastou todos os três filmes. Ele é muito bom, cara. Ele é bom demais. Enquanto o Neo fazia aquela cara de paisagem automática, né, que só tem um... Agora triste, a mesma cara. Agora cagando, a mesma cara. Agora levando bala, a mesma cara. Eu não sei quem cara é que... Peraí, mano, tem que dar um desconto que o cara é um vampiro, mano. Também não é assim, não. É. Agora vem essa teoria agora que o cara é vampiro. Depois do doido sou eu. É isso. E que ele ali é um filho da puta, porra, que tá ganhando dinheiro na frente dos outros e acha que o cara é o mesmo. É, mas ele não é um filho da puta, não, porque ele pega metrô, mas isso aí ele tem, mano. Esse que tem milhões roubados dos cinemas que você pagou. Esse é o tal aí que você acha tudo certinho, que é uma bichona enrustida, né? Andava mesmo, galera. Vocês lembram que tinha, nessa época do Matrix, tinha esse negócio, esse boato de que o Keanu Reeves era gay? Vocês lembram disso aí? Lembro disso. Eu lembro, mano. Tinha um boato. Que história é essa, mano? Vocês não ouviram esse boato, não, que o Keanu Reeves era gay? Mas tudo bem, se o cara é gay ou não, faz diferença, né? O problema todo que eu achava é o seguinte, o cara é canastrão, né? Ele gosta de dar o c***, beleza, né? Isso é uma opção pessoal, né? Boiola! Fiquei meio assustado, mano. Fiquei claustrofóbico nessa cena aí da lagosta, mano. Que o cara fica desesperado, mano. Os caras... bota a mão na boca, aí não dá pra falar. O cara, que diabo é isso aí, velho? Papo é reato, foi tudo. Doido, bicho. Eu fiquei maluco. Que diabo é isso, bicho? Que diabo de filme é esse? Aí, depois dessa cena aí, que eu acho foda que eles mostram, né, mano? Com a explicação. Ah, se você quer saber o que é que tá acontecendo com você, venha se encontrar com a gente, né, e tal. Entre na Matrix. Trinity mostra pra ele, né, e tal. Ele meio que quer desistir, né, que ele... Aquela cena que ela fala no ouvido dele, meu irmão, tu é doido, mano. Você vai desistir aqui? Não, vamos lá, não sei o quê. Ah, o Morfeu é sabido, né, mano? Porque ele diz assim, rapaz, eu vou levar esse cara pro mundo de merda. Como é que eu faço isso? Já sei. Vou botar uma gostosa falando no ouvido dele. Isso aí não tem como ele negar, viu? É gênio, né? Depois da cena aí, os caras assim... Putaria. Mas é foda demais, mano. Aquela cena que a primeira vez que o Neo vai se encontrar com o Morfeu é muito foda, bicho. E aquele cenário ali, bicho, eu acho muito... É muito irado, mano. Giovanni, tu tem um... Diorama, né? É, o diorama do Morfeu e do Neo, mano. No sofá, no sofá. Sofazinho, mano. Sofazinho vermelho ali e tal. Esse, por incrível que pareça, eu preparei o diorama e vendi, ó. Puta que pariu, mano. Eu tenho a sentinela, esse aí eu tenho com muito carinho. Da NECA, tenho muito bem guardado, né? Esse é o sentinela eu tenho. Mas esse diorama, estive na mão, preparei, mandei e passei pra frente. Quero falar uma coisa sobre essa cena, sobre todo esse começo, que eu não sei se vocês perceberam que é a parada dos espelhos no começo do Matrix. Não sei se vocês perceberam isso. Toda cena que eles aparecem, os hackers, né? A Trinity, o Morfeu e tudo, tem uma ligação com cena espelhada, cena com espelho e tudo mais. Naquela primeira cena que o Neo é levado pelos... A Trinity tá do lado de fora do prédio e olhando pra ele pelo retrovisor do espelho. É do caramba, você deve. Naquela primeira cena que ele se encontra com o Morfeu, dá pra ver que os óculos do Morfeu são meio espelhados e tal. Isso, fazendo isso referência àquela parada de Feng Shui, do cara... Feng Shui, mano? É, peraí que eu também. Peguei essa referência, não. Porque... O cara espelhado é Feng Shui. É porque em algumas religiões o espelho significa libertação. É, tem todo um significado, né, por trás. É por isso que eu achei muito foda, mano, assistir de novo e ver, reparar esse tipo de cena, assim, que eles vão criando. Acho foda demais. Excepcional. Isso aí, mas isso aí é um, como é que se diz? Isso aí é um efeito cinematográfico, né? O Giovanni deve até saber o nome, mas é o mesmo que eles usam no Poderoso Chefão com laranja, né? Sim, sim, sim. Toda vida que aparece a laranja no Poderoso Chefão já é pra você subconscientemente se preparar pra cair dar alguma merda, né? É, mas agora que tu falou na composição da cena, alguém me disse, eu não sei nem se é verdade isso aí, mas foi algum dos participantes que no Blu-ray, uma coisa assim, o cara olhando bem de perto, dá pra ver aqueles numerozinhos, né, nas cenas. Ah, sim. Aquele numerozinho que desce, os verdinhos? Sim, pois né? É. Olha aí, que foda, é, mas porque... eu não consegui reparar não, mano. Eu acho foda, mano, esse negócio do cara usar os filtros ali no filme, mano. Porque no começo, mano... diferente. Eu nunca vi isso aí, mas existe mesmo, existe, eu pensei que era lenda. No começo, eu assisti no Play aqui, mas não consegui ver não, viu, Joel? No começo, mano, dá pro cara ver os códigozinhos pequenininhos, mano, se você prestar bem atenção mesmo, assim. Tem os códigos, sim, tá. Estão nos extras, assim, eles fizeram a preocupação de dar uma ideia que a Matrix estava em todo lugar. Por isso que deu aquela cor esverdeada. Agora a pergunta, por que esverdeado? Alguém se ligou por que era verde? Não. Porque a maioria dos monitores dos passados eram da cor ou cinza ou verde. Fósforo verde. Exatamente, pra dar ideia pra todo mundo, os novos ou os velhos, que aqui seria um outro universo. Depois explica, quando tu entende que aquele é Matrix, você tá na Matrix, o brilho é quando você está fora. Você pode ver que quando você está fora da Matrix, a luz é verdadeira. É, sim, interessante, sim, né? É, muito foda. A luz é verdadeira. Quando você tá na Matrix, é todo tempo verde. Ou seja, dá a ideia que você está dentro de um monitor vivendo. Eu não tinha pegado essa concepção, não. O filtro é meio azulado quando eles estão fora da Matrix. É muito irado, mas demais. Você sente que você está numa realidade e o outro, você está dentro de um monitor, cara. Você está vivendo um simulacro simulado. O filme é uma aula de roteiro. Não, e é aquela primeira cena, mano, quando ele finalmente, né, o Neo sai da Matrix, né, toma a pílula vermelha. Não, mas antes dessa cena aí, Joel, eu queria perguntar pra cada um de vocês. Depois de tudo que o Morfeu falou, apresentou o Neo, e ele não diz exatamente o que é fora da matriz, só diz assim, ó, se você quiser saber a verdade, é só você tomar essa pílula, mas se você quiser continuar nessa realidade, tome essa. Vocês iriam ser tão curiosos ao ponto de tomar a mesma pílula? Porque é foda, velho, porque eu querendo ou não, se eu soubesse que a Terra seria aquele mundo de merda, o cara não, eu não sabe, iria, né, cara. Eu não iria, velho. Se eu soubesse, eu não iria. Tu iria, né? Tu? Ah, mas aí tu tem que ver que tem um problema aí de interpretação, porque no filme, o cara já mostra que o Neo era um hacker. E o cara, pra ser hacker, ele basicamente tem que ser um cara curioso, mano. A única... Mas, pessoal, vamos lá. O cara era um nerd, né? Vamos lá. O cara tava puto no trabalho dele. Ele tinha duas vidas, certo? Vamos nos entrar na realidade do Neo. O cara tava numa merda, vivia uma realidade, dormia em cima do computador, tinha um trabalho complicado. Então, de repente, o cara desse uma oportunidade de conhecer um outro mundo, uma outra realidade, foi assim que ele entrou. Ele tá aqui, na verdade, ele tá vivendo uma simulação. Mas o baque, Giovanni, é muito grande, cara, porque, querendo ou não, o Neo, ele aceitando essa missão, ele vai estar ciente que ele vai viver num mundo de merda, velho. A Terra nunca mais vai voltar a ser como era antes. Mas aí a Terra vai ser uma desgraça. Peraí. Mas ele ganhou bônus, cara. Qual a fase mais famosa do filme? I know Kung Fu. É putaria, né? Cai entre nós. Quem é que não gostaria de um download, você se conhecer, Aikido, Kung Fu, luta livre? É doido, de repente o cara sabendo tudo, cara. Quem é que não quer? É, tem essas vantagens também, né? Que ele utiliza o mundo virtual pra se divertir. Querendo ou não, ele é meio que joga um videogame, né, mano? Ele era mais feliz numa vida virtual do que na vida real. Muito bem retratado também no filme chamado Avatar. O cara preferia ser o avatar do cara do que a realidade dele, que era um paraplégico. Olha que pensamento idiota. Meu Deus do céu, me perdoa. Tu já parou pra pensar o tamanho daquele periquito que tinha aqui? Que avatar. O momento idiota. Taran, taran. Eu nunca parei pra refletir agora. Eu falei que o cara foi. Preferiu pegar aquela. Ah, moleque tinha 3 metros e lá vai varada, cara. Imagina o tamanho da chamaça. Mas não adianta de nada, maluco. É eles transavam pelo rabo, macho. Ué? Não, transar pelo rabo não. É o Giovanni proibidão. É hoje que tá. O Tigrão vai te ensinar. Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar. No God! No God! Please, no! No! No! No! Aquela parte ali que mostram ele saindo da Matrix, mano, eu achei impactante demais, mano. Quase puta o mesmo merda, impacto ali que eu vi quando desmontaram o Robocop, meu. Puta que pariu, gente. Pronto, muito boa lembrança. Parabéns, Joel. Meu, puta parabéns. Que me pariu, Chico. Parabéns, cara. Grande lembrança, cara. Grande lembrança. E quando ele desparafusa aquele negócio da cabeça dele, bicho. Eu senti aquilo ali na minha cabeça, bicho. Puta que pariu. Grande lembrança. Parabéns. Foi muito feliz na comparação, realmente, cara. Dá tristeza. Jesus do céu, bicho. O que é isso, bicho? Realmente um renascimento, né, mano? É tipo ele tendo o sofrimento de uma criança quando tá saindo da barriga da mãe, mano. Mas a ideia é essa, né? A explicação do universo do Matrix é bem retratada naquele novo recomeço. O novo recomeço que é retratado no 1 e 2, que é retratado no Animatrix. Sim, sim. Mas no caso do filme, o Morpheus fala bem claro, ó. Nós começamos a guerra com a guerra, e começou a guerra com as máquinas, só que entramos nós que acabamos com os céus. Sim, sim. Porque a ideia do ser humano, na verdade, era eliminar a fonte de energia das máquinas. Esse era o objetivo dos caras. Aí, inclusive, deram a operação Céu Negro, que foi aquelas bombas que criaram aquela camada de proteção contra o céu. Então você não enxergava a luz, porque eles queriam que acreditavam, os coitados inocentes, que as máquinas já se alimentavam pela luz do sol, né? Cara, porque eu tenho pra mim, dentro do universo da Matrix, os caras já estavam pensando no ser humano como bateria já, cara. São máquinas, pô. Sim, aí eles... Não, vamos usar agora o calor humano como bateria, né? É que nem uma teoria do conhecido meu que falou que... Oh, meu Deus, Deus me perdoe. Se você botar 3 vaginas junto, dá 1,5 V de corrente elétrica. No momento do orgasmo. O Giovanni proibido. Próximo programa do A Gente Vai Geofane, a gente faz um de funk, né? Vai te lascar, porra! Putaria. Mas o lance das colmeias, né? Vamos dizer assim, das colmeias humanas, eu acho, assim, que pela lógica, porque se a gente for muito chato mesmo, não dá pra máquina gerar tanta energia pra criar uma colmeia daquela pra criar humanos, entendeu? Pra criar gestação de humanos, porque... Mas aí, tá, o Samuel, são milhões de camadas, são bilhões de seres humanos. Já vi essa teoria, ninguém fazendo cálculo, era pra ter uma usina nuclear atrás. Não, cara, bilhões. Vamos dizer o seguinte, pode botar aí uns... Em vez de nós estamos aqui, temos 3 bilhões de pessoas. Tu imagina 3 bilhões de pessoas usando energia elétrica. Como as máquinas são extremamente eficientes, a nível de capacidade, então qualquer energia elétrica seria muito bem aproveitada, cara, entendeu? Só que para manter toda aquela colheita funcionando, ele tinha que criar um ambiente em que o cérebro trabalhasse para crescer. Por isso que ele teve que fazer a matriz. Estamos dentro de um programa de computador? É tão difícil de acreditar? As roupas diferentes, os plugs nos braços e na cabeça sumiram. Seu cabelo mudou. Sua aparência agora é o que chamamos de autoimagem residual. É a projeção mental do seu eu digital. Isto não é real? O que é real? Como se define real? Se você se refere ao que pode sentir, cheirar, provar e ver, então real são apenas sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. Este é o mundo como existe hoje. Bem-vindo ao deserto do mundo real. Temos somente pedaços de informação, mas o que sabemos com certeza é que no início do século XXI, toda a humanidade se uniu para celebrar. Nós nos maravilhamos com a nossa própria grandeza quando criamos IA. IA? Inteligência artificial. Uma consciência singular que gerou uma raça inteira de máquinas. Não sabemos quem atacou primeiro, nós ou elas. Mas sabemos que fomos nós que riscamos os céus. Na época, elas dependiam da energia solar e acreditava-se que elas não poderiam sobreviver sem uma fonte de energia tão abundante quanto o Sol. Através da história da humanidade, temos dependido das máquinas para sobreviver. O destino, ao que parece, não existe sem uma certa ironia. O corpo humano gera mais bioeletricidade do que uma bateria de 120 volts e mais de 25 mil BTUs de temperatura corporal. Combinada com uma forma de fusão, as máquinas acharam toda a energia de que precisavam. Há campos mil, campos sem fim, onde nós, seres humanos, não nascemos mais. Somos cultivados. Durante muito tempo não acreditei. Então vi os campos com meus próprios olhos. Eu os vi liquefazerem os mortos para alimentar os vivos via intravenosa. E ali, encarando a pura e horrorosa precisão, consegui perceber a evidência da verdade. O que é Matrix? É controle. Matrix é um mundo irreal gerado por computador. Construído para nos manter sob controle. Para transformar um ser humano nisto. Não. Eu não acredito. Não é possível. Eu não disse que seria fácil. Agora aquela cena ali do simulador de luta ali, mano, do Morfeu e do Neo. Muito foda, mas é aquela cena ali. E o mais invocado é que a cena foi feita por dois atores que não eram atores de ação, entendeu? Eles não tinham costume de fazer cenas de luta. E mesmo assim a coreografia ficou perfeita, velho. Ficou muito boa. Que dois perfeita atores? Que também. Ei, você tá maluco? Dois atores que não eram de ação? Você tá falando isso. O Morfeu não era um ator de ação, o ator que fazia o Morfeu. E nem o... Keanu Reeves fez Velocidade Máxima. Era ainda, mas no Velocidade Máxima ele só fazia atirar, ele não lutava com o papo. Que isso? Não, viu? É, o cara se arrastou debaixo do trem. Ele só tava dando voltinha de ônibus, né, Leco? Outra coisa, caçadores de emoção. Ele só pulou de um avião sem paraquedas. Quer dizer, ele não fazia filme de ação, não. E outra... O Lawrence Fishburne... Ele não fazia cenas de luta, de ação, de Kung Fu. Isso, mas tudo... Eu sei, cara, mas vamos pensar no que era de ação fazia. E Lawrence Fishburne era um ator que ele tava em baixa, mas tinha feito um filme, puta filme antes aí, que era o Apocalipse Sinal, cara. Sim. Ele foi o marido da Tina Turner, cara, na representação do Tina com o Ike. Tina e o Ike, eu lembro. E o cara é mais fodão do que o Neil, né, mano? Ele mesmo com aquele dentinho separado dele ali, o bicho é fodão. Não é que ele seja mais fodão. Cara, qual é a filosofia do mestre e aprendiz? Teoricamente que o mestre não é tão bom, mas o aprendiz é um puta do potencial. Muito bem retratado em Star Wars, você pode perceber o seguinte, que o Luke no passado do tempo se tornou mais poderoso que o Obi-Wan Kenobi. Eu achei engraçado essa cena de luta, porque ele vai explicando as coisas, aí ele, você não sei o que, você sabe Kung Fu, tá, então mostra, não sei o que. Aí ele vai e começa a lutar com ele e ele dá um chutão no Neil, né, que quebra a Porsche ali. Você é fodão agora, como é que eu ganhei? Mas acontece que você viu que aí depois de um certo tempo, o Morpheus começou a ficar lento pra ele. Aí ele, você é mais forte, não sei o que. Você acha que força e velocidade tem alguma influência nesse lugar aqui? Como foi que venci? Você é muito rápido. Você acredita que eu ser mais forte ou mais rápido tem alguma coisa a ver com meus músculos neste lugar? Acha que Ark está respirando agora? Que é justamente o Morpheus ensinando o Neo a quebrar a realidade, né, mano? Ele pode moldar a realidade ao favor dele. E é uma coisa assim que é o lance de abrir a sua mente. Abra a sua mente. É a cena do pulo, né? Pulão, né? Vamos falar, o cara chega o maluco e fala, agora pula, vai pra puta que pariu. O Manel não conseguia, mano. O Manel ali... Seguia. Dois Pedro espacial, ele atravessava. Na época do que foi lançado o Matrix, tinha aquele negócio de que, não, o Matrix é um filme difícil. Eu me lembro até da minha tia falando que, não, assisti duas vezes e não entendi porra nenhuma desse filme. Eu também, eu conheci várias pessoas também que não entenderam o filme e não gostaram dele porque achou muito complexo. Ah, e um negócio que eu não achei, não, mano. Não, eu também não, eu achei o filme bem, bem didático, entendeu? Ah, mas vocês, como vocês assistiram, vamos lá, como todo mundo tinha acesso à neurolinguística que está sendo colocada lá, né? Aquela informação que está sendo jogada. Então, para você foi fácil. Agora, uma pessoa que está totalmente fora. Fora do mundo da informática. O filme se baseia muito... Fora do mundo informático. Porra, tu tem um operador, você tem um mexedor de hack, você tem um processador, você tem um programa. Tem todo um processo de informações, bits de entrada, bits de saída, cara. Uma pessoa que não entende nada vai ficar, vai ter uma puta de uma dor de cabeça. Esse corre-corre para cima e para baixo, essa maluca pulando, os bandos velhos correndo atrás dela. Vai rolar uma sacanagem, é assim que o cara pensa. Deve ser estranho. Se rolar sacanagem, os coroa acham ruim, né? Deve ser estranho explicar pra uma pessoa que não sabe o que é um mundo virtual, que um filme pautado no mundo virtual, mano. Acho, eu te confesso, meu, o Matrix foi o que me influenciou a estudar essa parada de informática e tal. Aê! Muito foda, velho. O que eu teve de amigo meu que se casando vestido de Morpheus, não tava no gibi. Morpheus, meu. Eita, porra, é pesado, viu, mano? Uma cena que eu acho genial, mano, ali, aquela cena do Cypher falando com o agente Smith naquela parte do bife, que ele fala, carne, eu sei que essa carne aqui não existe, mas só reforçando essa parte do Cypher aí antes, o Cypher era traidor desde o começo do filme, porque quando eles estavam caçando a Trinity lá no começo, eles falaram, o nosso informante é forte mesmo, realmente ele tinha dito que ela tava aqui e ela está lá em cima mesmo, então o cara realmente é forte, nosso informante é bom. E o que eu acho foda nesse diálogo que ele tem com o Smith é que você não vê que ele não é um vilão assim, não é um vilão, meu Deus do céu, o cara é um vilãozão foda, não sei o que, mas ele tem uma visão assim que é o contrário do que o pessoal que tá fora da Matrix, que quer sair da Matrix, e o dele é totalmente contrário, ele quer entrar na Matrix, mano, ele quer voltar, mas aí, mano. Mas aquele negócio é igual o Samuel, mano. O cara saiu e se arrependeu, é, mano. Que... É, É um mundo de merda, mano. Vai ficar vamos com fazer, comida vamos de fazer... merda, aquele mingau pro resto da vida, mano. Ô, meu filho, mas tu é doido, não dá, não. Como diria o Dozer, é uma comida proteica. Proteica, né? Fala que eu peguei dessa aí, foi esse negócio do frango. Ah, por que é que o frango não tem gosto de nada? Porque a máquina não sabe como é que é o código do gosto de frango, né? Quantas vezes você estava no emprego, foi demitido e queria voltar na sua antiga empresa porque era combo? Ixi, eu passei por isso. Combo? Era cômodo. Você tomou a atitude, não, vou trocar, vou entrar pra nova empresa e depois falar, porra, meu passado era mais tranquilo. Era tão bonzinho, eu dominava tudo, era só isso na minha vida. Então, nós temos nossos momentos Matrix. O que o nosso amigo, o Cypher, fez foi exatamente demonstrar o fato que boa parte de toda e qualquer missão sempre vai ter um querendo voltar do passado. E, se possível, tirando proveito. Não, eu quero voltar como artista, uma pessoa famosa e tal. Temos um trato, Sr. Reagan. Olha, eu sei que esse filé não existe. Eu sei que o que eu ponho na minha boca... Matrix diz ao meu cérebro que é suculento e delicioso. Depois de 9 anos, sabe o que eu percebo? A ignorância é uma bênção. Então temos um trato. Eu não me lembro de nada. Nada. Compreendeu? Eu quero ser rico. Sabe, alguém importante. Como um ator. Como quiser, Sr. Reagan. Ok. Ponha meu corpo de volta numa usina. Recoloque-me em Matrix e vou conseguir o que quer. O código de acesso ao computador principal de Zion. Não, eu já disse, eu não conheço. Mas trago um homem que conhece. Morfeu. Aqui, a única coisa que me pergunta, aonde esse cara conectava que ninguém via? Se bem que tem uma hora que o Neo pega ele lá mexendo nos computadores lá, ele sozinho. Eu acho que era nesse momento aí, que ele dava uma conectada ali. Só pergunta, aí, não tem nenhum aviso assim, atenção, está tendo uma conexão indevida no sistema? Não, tinha não. É porque, lembrando... Mas eu acho que o Cypher era de confiança, né, também. Eles não iam colocar alarmes pra equipe. Né? Porque ali é muito preto e branco, é humanos versus máquinas, mano. Todos os humanos são confiáveis. Eu sei, cara, né? Mas você podia ver o seguinte, não tem um momento lá que a sentinela, a primeira vez que apresentaram a sentinela, que cai entre nós, eu tenho a minha sentinela em casa. Eita. O que acontece? Você percebe que eles têm que desligar a máquina e com medo de parar o PEN, cara. Porque uma conexão chamava a atenção dos animais. Esse que é o problema do Cypher. Como é que ele entrava e saía e ninguém via porra nenhuma? É uma das foras do filme que me incomoda. Não quero defender o filme, mas eu acho que era no momento que fazia as trocas de turno. O Cypher ficava na troca de turno enquanto os outros ficavam dormindo. O Cypher entrava na Matrix pra negociar com os agentes. Acho que era nesse momento mesmo. Ah, lá. Eu acho que ele meio que hackeava, sei lá. Tirava os rastros, né, João? Pois é. Deletava os cookies, né? É porque vocês estão desvalorizando o cara, mano. Vai que ele era um hackerzão fodão. Ele deletava o histórico de navegação, né, João? Mas quer entre nós, ele com certeza ele tinha alguma coisa a dar. Tinha algo. Mas eu sou muito a favor do Cypher, cara. Puta merda. Vocês, é porque vocês estão do lado do Neo. Mas se vocês pararem pra pensar, tá naquele mundo de merda ali, não dá, bicho. Pra mim não dá, velho. Não dá pra continuar ali. Eu seria o Cypher com certeza, velho. Com certeza eu ia querer voltar pra Matrix e voltar mega estribado mesmo. Cheio da grana, artistazão, conhecido no mundo todo. Tu é louco, mas é massa demais. Só é foda é o lance de você ser traidor. É isso aí que eu não concordo, mas o lance de voltar pra Matrix, tu é doido, eu queria. E realmente, se o cara parar pra pensar, o Cypher realmente parece com o Samuel mesmo, viu, mano? Até fisicamente. Vou botar um printzão aí na tela aí pra vocês verem. Coitado, que eita, ele murrar a decadência humana. Eu tô gostando do rumo das comparações aí. Morfeu tem aquele negócio de ele acreditar no escolhido, né, e tal. Ele explica isso pro Neo, que ele acredita que o Neo é o escolhido, que vai tirar todas as pessoas da Matrix. É quase um Cristo tecnológico, né? É exatamente isso. O Morfeu, mesmo sendo mestre, sabia do plantel toda a necessidade que o Neo traz. Tanto é que o Neo é o primeiro que enfrenta os agentes e sai vivo. Ele leva o Neo pra conhecer a Oráculo, né, e tal. No primeiro filme, a Oráculo, eu acho que ela não ficou tão bem apresentada no sentido de que é a Oráculo. Eu acho que não ficou claro que a Oráculo é um programa, né, no primeiro. Ela é um programa de correção. Eu achei o visual da Oráculo meio derrubado, mano. Sei lá, mas por exemplo, coroa, o arquiteto, né? Não, mano, o arquiteto correspondeu ali. É, arquiteto. O cara coroa e tal, barba. Agora a Oráculo, mano, sei lá, mano, dona de casa, mano, quebrou o misticismo ali, tal, expectativa. Pronto, era a mesma coisa se o Neo fosse louro. Aí que agarra o pau no filme. Nessa parte aí você vê que tem vários aspirantes, né, a Neos, né, aquelas salas, meninos entortando colher, né, não sei o quê. E o lance de entortar colher é justamente esse lance de dominar a realidade, né, distorcer a realidade, né, quebrar ela e fazer ao seu bel prazer o que for com a realidade, né. Pro Neo já começar a aprender a desviar de bala. Não, porque o pessoal sempre começa com colheres, né? Mas será que tem alguma explicação pra isso? Não, porque a colher tem o côncavo e o convexo. Você pode chegar de um lado de cabeça pra cima e de um lado de cabeça pra baixo. Então ela é referência, era uma referência exatamente a realidade e não realidade. Entendeu? É por isso que eu chamo Giovanni no chão. É o Você descobre que, na verdade, o Neo é uma anomalia do programa da Matrix. O Neo é aquela linha de código que não botaram comentário, né? É, velho. Puta merda, bem. Mas abaixou o nível agora. Mas a realidade é essa mesmo, cara. Ele é um erro do processo necessário para manter as colheitas da Matrix, para a Matrix ter esperança. Pois é. Porque essa justificativa aparece a partir do segundo e do terceiro, né, Giovanni? Essa justificativa. Segundo e terceiro. Pois é, mas eu confesso para você que eu ficaria muito mais feliz que o Neo fosse um ser humano que nasceu com esse dom. Tipo um mutante. Né, ele fosse... Tipo mutante, é um ser humano mutante que mas nasceu. Mas que tá, não defendendo o filme, mas o roteiro, não teria lógica. Porque se ele fosse uma coisa muito... Além, primeiro, os seres humanos não eram mais gerados por útero. Você não tinha mais geração de ser humano por útero. Na verdade, você tinha uma unidade tipo aquela árvore de Krypton, que o ser humano é gerado num útero artificial. Então, para você produzir energia elétrica, para você ter bastante quantidade de volume de energia elétrica, já era para ter vários seres humanos, não era para ter só um. Já começa. Mas por se aí. A gente seguir essa lógica, Giovanni, todos os seres humanos eram para ser iguais na Matrix. Não necessariamente, porque todos os seres humanos eram combinações genéticas. E se fossem iguais, vamos falar como engenheiro. Para você ter um diferencial de campo magnético, você tem que ter corpos diferentes para poder energia elétrica. Então tem alguns campos de bateria, nem toda bateria é perfeita. Então você tem que fazer um conjunto de variados de várias formas para que tal forma o campo magnético seja mais ou menos limpo para poder gerar energia. Então quando vocês botarem mais iguais, mais próximos, você vai ter um problema de diferencial de potencial. Já o passo você botar várias diferentes, o seu diferencial fica proporcional à geração de energia. Então a perda de energia é menor quando você tem variações de campo. Ainda tem gente que diz que não vale a pena fazer faculdade. Sabe o que, que eu acho? Eu acho foda aquele óculos do Morfeu, mano. Que o bicho não tem aquelas perninhas, não, mano. É só um encaixezinho no nariz, mano. Assim, o cara. Será que é confortável, hein, mano? Porque tem óculos não, que quase. Dói pra caralho. Eu tive um óculos daqui, dói pra caralho. Giovanni foi putinho mesmo do Matrix. Você comprou, foi tudo, mano. Até a fantasia. Veja só, ó, em 89 eu já tava ganhando meu dinheiro, né, cara? Então dá pra coisa, né, cara? Cara, é a melhor porque que tem. O cara trabalha, não tem família, gasta dinheiro só com putaria. Tá certo. E aí a Oráculo fala que ele não é o escolhido, né? Justamente pra o cara não ficar se achando, né? É, eu sou mesmo e tal, vamos lá. Mas se ela tivesse dito que ele era o escolhido, ele não teria mais fé nele mesmo, não. Porque o Neo o tempo inteiro, mano, ele duvida de si, mano. O tempo inteiro. O cara é obrigado a morrer pra ter fé em si próprio, mano. Existe um problema do ser humano, que é bem retratado também por Jesus Cristo. Por que que Jesus Cristo virou o que é hoje? Porque ele renunciou. Ele sabia que ele era o The One. Ele abriu mão pra ser crucificado pra nos salvar, certo? Calma aí, tu falou o que aí, mano? Ele Jesus sabia Cristo. Que era o quê? The One. Ele sabia. Ah, The One. The One. Eu entendi. Eu entendi que ele sabia que ele era o demônio. Caralho, meu irmão, o Giovanni. Não, The One. Ele era o escolhido. O The Demon, One. Né? O cara. Ele sabia que era o escolhido, porque ele falava, eu sou filho do homem, aquela coisa toda. Tanto é que o filme fica todo tempo, vamos desconectar o Morpheus, vamos tirar ele do plug, que é mais seguro e tal. O Morpheus é pego, né, pelos agente Smith, né, e tal. Tem a briga deles dois lá. Eles ficam naquele dilema, né, vamos puxar o plug do Morpheus, não vamos, não sei o que e tal. Aí o Neo resolve resgatar o Morpheus, né. Aí, ah, não dá não, não sei o que. Tem três agentes lá protegendo o cara. Vou levar milhões de armas enfiadas no rabo, porque tem arma até onde não tem. Tu é doido aí, aquela cena ali. Vou destruir uma entrada de um hotel, que puta que pariu, que tem de granito, dá pra fazer umas 10 obras. Eu, aqueles granitos estourando, me dava cada desespero, meu Deus do céu. Aquela certo? Cena ali é muito foda, casa, mas né? Tu é doido, mas aquela cena ali é irada demais, velho. Eu acho que ele tinha se apegado tanto ao Morpheus, que ele já tava tratando o Morpheus como se fosse o pai dele, né, mano? De tanto aprendizado que ele teve, sim, né? Sim, sim, mano. Porque querendo ou não, o Morpheus meio que ensinou o Neo a andar, mas... Agora, né, nessa cena aí do resgate do Morpheus, tem a cena mais emblemática do Matrix de todos os tempos, que é o que trouxe a... Ah, isso aí que é a revolução, não sei o quê. Aquela cena do... Me ajuda! Você é só uma. Se livra dessa. Todo mundo imitou, cara. Todo foi tanto mundo filme imitando. É verdade. Todo mundo fez aquilo, mano. Era ceninha parada rodando com não sei o quê. Foi uma revolução, mas os jogos saindo com esse efeito e tal. Eu me lembro como se fosse hoje jogando Max Payne, me sentindo no Neo do Matrix. É, quando saiu Max é Payne. Chamado Bullet Time. Bullet Time. Foda, mano. E tu já viu como é que eles fazem, mano? Aquela parada ali. É tipo um carrossel de câmeras, né, mano? Que eles vão filmando ali e tudo. É foda demais, mano. Aquilo ali. E o mais invocado é o lance dele fazer isso aí meio que na cagada, né? Porque é a quebra de realidade máxima, né? Porque nunca ninguém... Na cagada. Porque nunca ninguém tinha esquivado de bala, mano. Ele tentou o que nunca ninguém tentou, mano. Mas aí foi a preparação do Neo pra poder finalmente enfrentar o agente pra começar a preparar pra dizer que o cara é o cara. O Sr. Smith já tá botando pra cacete lá, o Priscila Rainha do Deserto. Já voltando, soltando as frangas pra todo lado. Priscila Rainha do Deserto. Mas essa cena aí do Neo fugindo do agente Smith, mano. Eu acho tensíssima demais, mano. Tu é doido, bicho. Não, a luta dentro fica do metrô, cara. Numa tensão muito grande, bicho. Daquela parte ali. E a luta do metrô, mano? Camarada, ali não tem igual, não. Eu só fico meio assim, mano, porque eu acho irado as lutas do Matrix, mas eu não acho tão fodão assim. Porque antes do Matrix, mano, já tinha assistido filme do Jet Li, já tinha assistido filme do Bruce Lee, Jack Chan. E... Ó, meu camarada, eu assisti no cinema aqui, ele foi um par. Parece que os movimentos são meio lentos, assim. Mas ainda assim é bom, mano. Mas um negócio que eu acho estranho, até hoje assistindo o filme eu acho estranho, foi o lance... Da propaganda da HP. Neo... Eita, propaganda da HP. Não, é aquele lance do Neo morrer e voltar, certo? Só que quando ele volta, ele parece outra pessoa. Vocês perceberam isso aí? Exatamente. Virou Super Saiyajin, velho. Mas parece que o cara se transformou, parece que ele virou outra pessoa. E o lance dele entrar dentro do Smith pra explodir ele de dentro pra fora é como se ele já soubesse fazer isso há muito tempo, mano. Ele usou o Fatality do Mortal Kombat, né? Naquela... Parando a bala, né? Parando. Mas isso aí era inevitável, cara. O processo evolutivo do cara. Isso é inevitável. Ele chegar ao ponto que conseguiria parar a bala. Parando bala ali, lutando só com o braço, né? O Smith. Ele, tipo, bucejando e lutando com o braço aqui. Comendo um sanduíche, né? E aí lutando com... É muito foda, velho. É muito foda. Mas eu acho estranho mesmo aquela cena que ele entra dentro do agente Smith, faz o fatalityzão ali do Shensung. Mas é foda ali. Ele vendo aquela cena dele vendo ali os códigos, mano, tudo verdezinho. O cara, vixe mesmo, agora o cara. Porque ele entrou na Matrix. Finalmente entendeu a Matrix. Agora o cara é o fodão, né, mano? O que deu a entender é que ele se tornou meio uma espécie de deus virtual, né? Porque o cara era onisciente, onipresente, onipotente, mano. praticamente, né? Aquele final ali do Matrix é muito bem feito, né? A construção da cena ali é tenso dentro da Matrix e fora da Matrix são as sentinelas, né? Quando o Neo se tocou do poder dele, virou um Super Saiyajin, destruiu os agentes, em relação ao final do filme 1, alguém de vocês aí se sentiu satisfeito com o filme 1 ou ficaram com gostinho de quero mais? Com certeza, mas ali tava, fechou completamente, mano, aquele final ali. Eu também sou a favor do Joel, pra mim fechou perfeitamente. Eu não fiquei querendo continuação, é cara. É a mesma coisa. Eu fiquei querendo continuação, Giovanni. Não, cara. Vocês estão mentindo, mano. Quando vocês assistiram na época, vocês ficaram doidos pra ver a continuação. Não. Ficar, mas é agora que vocês assistiram a trilogia Tama, mas naquela época, pô, é doido, né? Não. Rapaz, gente, eu me lembro comentando com um amigo meu, cara, qual vai ser a graça do filme se o Neo tem um poder de Deus, mano? A mesma graça que o Dragon Ball é popular até hoje, mano. Quando ele terminou o filme, terminou. Terminou, acabou, bonito, viu? Terminou bonito demais, mano. Pô, acabou, cara. O time ganhou, cara. Eu não preciso mais ir para outro jogo, já é campeão mundial. Ah, tem que ir pra Copa. Não, eu acho muito foda, mas aquela última cena dele no telefonezinho aí, o Rage Against the Machine lá. Tarará, tarará, tarará. Cara, caralho, bicho, agora sim, o cara conseguiu ali. Aí você faz o famoso agora vai. É a mesma coisa que eu pensei no final do A Origem, meu Inception. Que não vai ter continuação. Quando terminou o filme, eu pronto, não precisa mais de nada, bicho, cara. Continuação, não vai ter porra continuação. Nenhuma. Porque o conceito é um tipo de Matrix, né? É, mas é uma espécie de Matrix, realmente. Que eu fiquei procurando. É o kick-off, ele fala o termo kick-off lá no Matrix. Gente, do Inception. Gente, mas o que eu quero dizer pra você é o seguinte: o final do filme pra mim foi redondo. Na época eu assisti o filme, eu saí com o queixo embaixo no chão, eu falei, vou ter que assistir de novo. Eu assisti 4 vezes o filme no cinema. Comecei a correr atrás. Que saiu de super interessante. Veja. Não, ali foi um uma época dourada. Quando explodiu, finalmente todo mundo descobriu que era Matrix, virou moda, ninguém se fantasiar de Morfeu, ninguém casando vestido de Morfeu, ninguém. Todo mundo doido. Aí que aconteceu. Os fóruns, mano. Fórum, pessoal comentando o filme. É louco, mano. Foi uma época muito louca, mano. E eu fiquei maluco, mano. Na minha época de adolescência, mas puta. Fora as revoltas, fora o lance dos malucos se vestindo de Morfeu, de Neo, entrando até no cinema e metralhando todo mundo. Né? Andar de preto e óculos escuros de noite. É mesmo, aqui e acolá eu vejo um maluco desse jeito. É, aqui em Fortaleza, quente que só porra e o cara lá com sobretudozão preto. A continuação de Matrix bateu uma loucura geral, cara. Vai chegar o Reloaded. Aí que acontece? Como é que eles vendiam o filme? As cenas da pista. Sim, é a única que tem cena boa, né? Aquele filme ali. Eles virados no cão, fazendo todas aquelas manobras, cara. O filme ainda tinha uma atração. Aquela cena ali da autovia se pagou. Que mais, acho que o maior pecado da trilogia foi ter relegado ou esquecido do Morpheus. Ter deixado ele se procrastinar, se apagar, vocês estão entendendo, ele gente? Ele deixou de ser o mestre, né, mano? Mas o foda mesmo que eu achei foi eles quererem esticar demais, entendeu? Eles faziam uma propaganda tão forte que eles chegavam até a humilhar outros filmes. Principalmente essa cena da rodovia que o Giovanni falou. Eu me lembro como se fosse hoje, que eu li, agora não sei onde eu li, mas dizia assim, né? Um comentário de um dos diretores, agora não sei qual dos dois irmãos falou isso. Eles disseram que a cena da rodovia é tão fodona que em comparação Velozes e Furiosos ficariam como se fossem os lentos e retardados em relação a essa cena, mano. Tão foda que foi o Andy Wachowski que falou essa besteira. Foi um dos irmãos. Essa daí foi foda, viu? Lentos e retardados. Se você olhar bem, o filme não é ruim. O primeiro do segundo filme é o primeiro filme. Não, mas o segundo filme ainda é bom, mano. Ele ainda é um pouco bom ali, tem conceitos bons. Mas teve cenas que envelheceram muito mal, viu? Tem conceitos bons. Eu disse tem conceitos bons, mas... A conexão do uma máquina entrar no ser humano, puta que pariu. E o 3, né, a única cena ali que restou do 3 ali foi a guerra dos humanos com as máquinas, né, aqui. Usando os MacWarriors, né, do jogo MacWarriors, pegaram emprestado o layout do robô. Que aquela cena ali é foda demais, mano, aquela cena ali. Eles atacando... A Portable Unity, a unidade armada portátil, que é uma unidade apertada portátil. Que é avaria grande, né? É a portátil, não, né? É portátil porque é o seguinte, porque o... Você leva pra qualquer lugar, né? porque ela é pequena. Comparado aos Hobbycraft, ela é pequena, pô. Agora aquela cena do... Uma cena que eu achei irada, mano, nessa parte aí da guerra. É aquela que eles estão atirando no buracozinho. Sai um monte de sentinela, mano. Uma nuvenzona gigante, mano. É doido. Um chame de abelha de sentinela. Viu? Agora, como o ser humano é inteligente, são quantas pessoas tem, sai? 250 mil. Então, vai 250 mil pra matar, ter certeza que vai matar um ser humano. É a redundância da redundância, cara. Eu só não entendo, é isso aí. Essa cena do sentinela, pra mim, ela é perfeita até hoje. Eu não acho ela mal feita, entendeu? Eu acho que ela envelheceu muito bem. Mas a cena do Neo no Reload lutando com milhares de agentes. Mancha é muito acho, PlayStation 2, mano. Não desce mais, velho. PS1 ali, mano. PS1. É doido, mano. Entendeu a minha revolta? Porra, o cara faz um puta filme acho. Usando fios e metais acho. E joga agora digital. Até agora, mano. Tem uma cena que o Neo... Aí ele leva uma porrada e sai, tipo, voando, mano. Uhum. Mostra ele de lado assim, mano. Tipo um papel, mano, assim, voando. É. Que porra é essa, é mal feito, uma cartolina, velho. Mano, do cara jogaram. Parece aquele negócio que o Bala botou do Hulk, né, dos anos 80. Urso do Hulk aí, que a gente vai botar o link de novo aí. Essa era uma cena que usando a multiplicação lá do Senhor dos Anéis teriam ficado melhor, né, cara? A multiplicação de exércitos e é tal. É verdade ali, acho o Senhor dos Anéis já melhor. tava esse Senhor dos Anéis, cara, não tem como você reclamar dessa cena de milhares de seres numa tomada, entendeu? Não tem como você reclamar, mas... Quando eu assisti o Reloaded no cinema, não assisti o primeiro filme no cinema, assisti só o Reloaded e o Revolutions. Eu também. O pessoal aplaudiu, mano, essa cena aí da luta dos agentes Smith, mano. O pessoal enlouqueceu, mano. Na época era foda. Na época era foda mesmo. E é invocado que a gente fala na época como se fosse um negócio altamente antigo, né? Tipo uns 20 anos atrás. Mas faz o quê? Uns... É de 99, 15 anos. O 2 é de 2003. Chamou a atenção exatamente os demais filmes é que não chegaram ao mesmo nível de impacto do primeiro filme. Mas foram bons filmes. Tanto é que venderam muito bem. Sim, venderam muito bem. O segundo filme, meu camarada, do Caba tá entrando com quase 450 milhões, cara. Mas vamos parar pra pensar. Será que o segundo filme fez muito sucesso? Porque todo mundo queria ver a continuação e saber como é que o Neo ia salvar a humanidade. E o terceiro... Era ver se era uma Matrix dentro de uma Matrix, porque, bicho, eu tava com muita fé que fosse isso, ó, cara. Não queria. Eu não tava com isso, na cabeça. Se fosse totalmente contra, puta que pariu, que filme. Acabava com o primeiro filme. Que eu acho foda, mas é porque o segundo filme tem bons conceitos, bons personagens. Aquela explicação da Oráculo, dos fantasmas, dos vampiros, não sei o quê. Do caralho! Muito caralho. Foda, mano, aquela explicação dele. São programas. A Niobe também, cara. A Niobe é foda, cara. É, mano. A própria não, é foda. O Seraph também é foda. Você jogando aquele, com eles, puta aquele que francês, mano, Merovingian, mano. Tinha tudo pra ser um vilão foda, velho. Cara, eu fiquei muito, muito tempo achando que o Merovingian era um Neo, cara, corrompido. O diálogo é muito foda, cara, do arquiteto com o Neo. Mas não é aproveitado, velho. O arquiteto é muito nojento. Mano. Eu sou você. Detalhe do filme, né? Você vê aquela quantidade de imagens que tinha atrás dele mostrando as várias reações que o Neo tinha. Ali foram todas as outras reações antes dele, pô. Então quer dizer que todo Neo é igual. Todos os Neos tiveram a mesma aparência e principalmente... Caralho, eu nunca me toquei disso, bicho. Eu pensava que os Neos eram diferentes, ó. É, a aparência. Não. Mas vamos partir dessa lógica, que todo Neo é igual, beleza. Se todo Neo é igual, quer dizer que as máquinas já saberiam que o Mr. Anderson é o Neo. Não, eles não sabiam onde é que tava, porque o que acontece? O problema todo é que... Como é um defeito, ele pode aparecer, sabe qual é a época que vai aparecer o defeito, mas não sabe quem é o defeito. Claro. Mas se o Neo fosse igual, Giovanni, eles já saberiam que o Neo... É, esse cara aí é parecido com o outro, né, não sei o quê. Não, gente, não tô falando da imagem, não tô falando do erro. Muito parecido. Esse né? cara é muito parecido com ele, né? Eu acho que é ele. Esse cara é igualzinho o último Neil, meu irmão. É o que acontece com o Merovídeo. O Merovídeo é um programa que. Ele é um programa que talvez era um Neil, que eu até hoje não entendo assim, que se corrompeu porque decidiu tomar atitude. Arranjou uma namorada que é Persephone, que é também uma bandida, sim, sim. pra poder se alimentar da luxúria. Agora o filme meio que começa a desbandar ali, começa a maluquice total quando o Neil para as máquinas do nada, né, mano? O cara parou a máquina e pronto. Foi por isso acabou. Que reforçou mais ainda a minha teoria que era uma Matrix dentro de uma Matrix. Como é que um ser humano ia parar um bocado de máquina, mano? É aí que eu tô te falando, foi aquela velha história, o cara não explicou, fodeu. Num mundo ocidental, é aquela velha história, lembre-se que ele baseou em princípios de anime. Lembra do Ikitosen? As meninas começam vestidas e termina quase termina nua, correto? Pra quê? Por quê? Isso aí também eu acho necessário. Eita, necessário! Não, vamos falar. Tem que falar, porra, é do caralho o anime, mas não precisava deixar a mulherada pelada. Precisa. Giovanni Proibidão, Giovanni Proibidão. Libera aí. Volta aí, Giovanni. É, tá, pai, volta o Giovanni Proibidão aí, por favor. Não, mas já, aí vamos usar o Giovanni Proibidão. É necessário, né? Faz parte aí da narrativa. Jogar... Aí, vamos lá, é que todos, porra, não tem nada a ver. Você lembra... aí você pega, aí você joga assim, pô, mas seria uma parte necessária essa parte do sexo. Em compensação, tem um que é chamado Hemnospermum, ou Epoxy, não lembro direito, que é a história exatamente de uma árvore mítica que lança sementes por seres para que eles fiquem se corrompendo entre os anjos e as mulheres, que possam fecundar e gerar uma geração. Então sexo é necessário. É o Apple Seed. A gente toda hora tem que explicar. O que ele quis dizer é o seguinte, que o Neil transcendeu a capacidade dele, aquele Neil, não os outros, que é tão grande que ele chegou ao ponto de parar as máquinas. A única coisa que eu não concordo é porque todo sistema entre biologia e mecânica tem que ter uma ligação. E aquele Neo especificamente não tinha um chip, não tinha nada que pudesse parar o sistema. Talvez os caras teriam alguma explicação, só que tiveram que terminar o filme, né, cara? E a explicação melhor seria uma Matrix dentro da Matrix. Mas é que o Samuel não queria, sabe por quê? Que é que se fosse uma Matrix dentro da Matrix, acabava com o primeiro acabava filme. Acabava totalmente, viu? Eu concordo realmente com isso aí também. Nunca ia acabar, mas esse negócio aí ia Matrix, virar um loop eterno, Matrix. Aí aconteceu o mesmo problema que nós temos no filme do Interception, né, cara? Camada dentro de camada, dentro de camada, dentro de camada. É. O que é minuto, o que minuto o cara, o sono profundo, o cara passa milhões de anos, cara, entendeu? Porque o Interceptor não é comparado com o Matrix exatamente isso, porque ele joga camada dentro de camada dentro de camada. O Matrix, cara, é só uma linha. É, isso aí, o carro do Mad Max, o Interceptor realmente é... Inception! Eita, porra, é o sono. Inception. Terceiro filme, eu achei que foi pra uma parada muito espiritual, não sei o que e tal. Aí, Glasgow. Tudo de vez agora. A desnecessária morte da Trinity, achei que não precisava ter matado ela. Outra, o agente Smith tem entrado no ser humano e vai atrás do Mr. Anderson. Eu não entendi esse negócio das máquinas brilhando e tal. Não entendi aquilo ali, não. Mano. Não, porque explicar não. O seguinte. Não, ali a explicação é exatamente. Parece até que é uma Matrix dentro da Matrix, né? Tá lá, meu cabo de novo com essa maneira de Matrix. Ai, meu cacete. Aquela briga do Smith com o Neil, mano. Quando eu assisti aquilo ali, eu, vixe, mano. Agora dá pra fazer um filme Dragon Ball. Ai, será aquela bosta? Conclusão, Giovanni. Primeiro filme e pro resto dos filmes tudinho. E a nota do T0 até 1000. Eita porra, ó, o primeiro já é T1000. Eu nem o que discutir, por quê? O filme trouxe novos conceitos, misturou a cabeça de todo mundo, deixou todo mundo e deu aquela, digamos assim, aquela porrada de acessibilidade, cara. Pá! E criou uma vibe muito boa pro segundo filme, que foi o processo de evolução, que, vamos dizer assim, Matrix foi o primeiro filme que trabalhava com todas as mídias, como aconteceu com Cavaleiro das Trevas do Coringa, e que você trabalhava todas as mídias para chegar no filme, cara. Qual foi o erro? As mídias em outros filmes não dependem e não estraga o filme. Esse, pra você saber de alguns personagens, você tinha que ter acompanhado a mídia. Porque, por exemplo, o filme 2 já começa falando de Osiris. Se você não tivesse visto a animação o curta da animação do Vodosiris, não vai saber. Sim, sim. A história do Seraph com a Niobe é retratada no Enter the Matrix. Outros detalhes, por exemplo, a explicação do origem no final da vida, que é muito bem retratada no Novo Renascido Animatrix, não é retratado no filme. Então o que acontece? Eu não sei se o primeiro foi perfeito, o segundo tendeu a ser um filme para ganhar dinheiro e ficou cheio de pontas abertas. Com o segundo, Giovanni, ele não tem um objetivo sólido, entendeu? Não, a gente não sabe qual é o objetivo do cara no segundo, velho. Em compensação, o filme 3 fechou com chave de destruição todo o processo. Cara. Então, cara, vamos lá. Se eu fosse botar um T-Exterminador no filme 2, eu botava um T-400. Lixo do lixo, né? Cara? Eita, mano, o Giovanni botou aquele robô que é quebrado, só tem sem as pernas, que vai se arrastando. Só tem uma parte de cima, né? Aí, meu camarada, chegou outro filme. Eu juro pra você, por que minha revolta? Eu me senti enganado com o filme 4. O 4 é enganação mesmo, viu? Eu tô vendo. Eu me senti enganado, cara. Porra, tu teve uma puta de um trabalho de anime que são cada loja do caramba. Os animatrix são excepcionais. A ideia do jogo pode ser fraca, mas a informação é excepcional. O filme Revoluções não segurou a peteca. E o filme 3, cara, a única coisa que presta é o Capitão Mifun dizer que o núcleo treinamento dele acabou. Se não fosse ele, era T0. Vai ser T300. Chibari. Aí é só a caveira, viu, macho? É só a luzinha, né, piscando ali. Ela acendendo, um olho aberto, outro fechado. E tu, Samuel? Primeiro filme eu dou um T900, eu acho que não é um T100. Pelo fato dele. T1000, T900, T900. Seria o T1000 se fosse só ele. Se tivesse fechado ele sozinho, pra mim seria o T1000. Como eu faço, joguei os DVD dos outros filmes fora, eu só tenho T1000. Aí o segundo filme foi um T400, realmente também. Eu concordo com o Giovanni aí. Que eu queria que ele fosse pelo menos a metade do primeiro, mas não conseguiu, cara. Ele realmente é uma decepção muito grande, o segundo filme. E o segundo filme não tem um objetivo. Eu fico pensando, pô, cara, qual é o objetivo do segundo filme? Eu, até hoje eu fico pensando, qual é? O objetivo de não ter objetivo. Tem objetivo, cara. O filme é só pra mostrar, é tipo um universo expandido do Matrix. Não, vamos fazer um universo expandido, mostrar pra eles mais coisas sobre a Matrix e tentar fazer eles entenderem mais sobre a Matrix, fazer ele conhecer o arquiteto e tal. Estão falando, um dos hot toys mais caros que existe, melhor, side show que existe mais caro é a Trinity da moto, sabia, cara? Olha aí. Show. Mano. Pensei que era o Morfeu no sofá. Estão batalhando pra relançar o Hot Toys do Morfeu, que deve sair caríssimo. E por último, vamos para o terceiro filme. O terceiro filme, pra mim, foi uma mega decepção. O final dele, cara, o Neo indo, pra mim, eu sei que pra vocês não foi isso, mas pra mim, o Neo indo pedir arrego pras máquinas foi pedir pinico. Pediu pinico, ó, pelo amor de Deus, me ajude. Eu não sou o fodão do primeiro filme, eu não sou o cara que vai salvar a humanidade. Eu sou um merda, eu dou a minha vida pra vocês. Não fuderam os seres humanos mais do que já estão fudidos. Então, por favor, me ajude. Cara, aquele livro ali é top. Cara, pedindo esmola, né? T200 só pela cena dos MacWarriors lá enfrentando as máquinas. Porque pra mim o terceiro foi uma mega decepção. Eu saí com ânsia de vômito do cinema. Me senti enganado, velho. Pra mim foi uma mega decepção. Então fica essa nota aí. T900, T400 e T200, respectivamente, pra cada um. É só a porcazinha do robô, né? O T200. É só o dedão do pé do robô. E tu, Neto? Como o pessoal disse pra mim, no 1, pelo menos, eu dou T1000. Aí né? É demais, Eu acho que pra época que ele saiu, cara, revolucionou muita coisa. E como a gente comentou durante o cast, foi uma época que tava começando nessa parada de anime a ficar forte no Brasil. tava começando a ter conhecimento sobre animação, sobre a narrativa que os japoneses colocam, né, nas histórias dele. E o filme, por mais que seja americanizado, tenha vários clichês dentro dele, ele trouxe essa integração que eu achei interessante, que nos dias de hoje é difícil de você achar um filme que integre bem esses clichês orientais e ocidentais no mesmo filme, fica uma coisa boa. Verdade. E também por causa do efeito das balas, né? Ali, salto fantástico. Saiu, né, no fantástico. Zé Camargo, né, mano? Matrix 2, eu ainda dou, sei lá, um T500. É! Passou na média do Colégio do Estado. Ixi! Porque o pessoal até um pouco hipócrita. O Giovanni, eu não digo nada, não. Quando o Giovanni fazia o Matrix 2, ele já tinha curso superior e tudo mais. Já tinha feito um TCC. Agora a gente que é um pouco mais jovem, eu me lembro que o pessoal endoidou com aquela luta lá do mil e cacetada a gente. Os caras vindo de todo lado. Mas o cara nem percebia que tinha um boneco, mano, no meio daquela cena ali. Aquilo ali pra mim foi irado, e também o arquiteto ali, o bicho era foda. Arquitetão ali, doidão. E o Matrix 3, eu vou dar T370, né? Eita, compadre! Porque afinal de contas. A conta mais quebrada do asilo até agora. Jesus, Maria José. Porque apesar de tudo, né? Apesar de não parecer nenhum filme assim dentro da franquia do Matrix, né? Se o cara mudasse os protagonistas, poderia ser um filme aleatório qualquer, mas ainda assim a figura de um comandante militar asiático ali salvou o filme. É, foi foda aí. Matrix 1, né, cara? Insuperável ali, mano. Foi o que me influenciou. Quando eu assisti Matrix, mano, fiquei maluco, mano. No colégio, não falava de outra coisa, mano. Acho que tá doido, foi uma loucura muito grande, mano. Eu fiquei maluco mesmo. Tem conceitos, assim, que o cara leva até hoje e influenciou a minha vida na questão dos estudos pra informática. Então é... T-1000 pro primeiro Matrix, mano. Beleza, somos nós. Tamo nessa. Metal líquido puro, perfeito. Pro segundo filme, eu acho que ele botou conceitos muito bons ali, mas não aproveitou, colocou personagens ali que não aproveitou também. Vale pela percepção. E os fantasminha, nem falou dos fantasminhos, os Gaspazinho que botaram, os irmãos dele. Mano, eu achei que os caras iam ser... Pronto, eu achei que aqueles caras iam ser uns vilões fodas, mano, aqueles irmãos gêmeos ali. E não foi porra nenhuma, mano. T-400 ainda pra ele. Ainda é um filme muito bom de ação. E pro terceiro, bicho. Puta merda. T-400 é o robô se arrastando. O robô se arrastando pro segundo. O Matrix 3, mano. Puta que pariu, mano. O bomba nuclear. Eu saí do cinema, mano. Não satisfeito, mano, com o final do filme. Que porra é essa, mano? O cara esperando os créditos terminarem, né? Pra ver se tinha alguma coisinha que resolver tudo, né? Depois... Aí coloca... E o pior que eu esperei. Eu esperei até depois dos créditos pra ver se aparecia alguma coisa. E coloca nada, velho. Personagem genérico, mano. Bota conceitos totalmente genéricos que vão contra o primeiro filme, mano, que é foda, mas isso aí é... Tem a Sigourney Weaver genérica, mano, no filme, mano. Aquela mulher bombada que solta um foguetezão ali no robozão. Então eu dou um T100 ali. Vixe, compadre, foi pior Eita, só por causa da cena da guerra ali. Pô, R$10 sofrido, hein, mas sem graça. Assistido a quarta-feira, né? Digo, mas T100 eu acho que não é nem a unha do robô, viu? É só o robô. Uma lata velha jogada, né? Toma aí, fila da puta, né, velho? O cara assim. Me fez de idiota, mano. Me enganou. Tem outra coisa aí que está fazendo todo mundo ficar com medo. Eu quero saber o que é a opinião de vocês agora. Estão querendo lançar uma nova trilogia do Matrix. E agora? Eu também. Eu vou nesse comentário do jogo aí também. Foi genial esse comentário do jogo. Agora meia da manhã, foda, né, velho? Jogo que isso, cara? Ou a turma vai ter que mudar radicalmente, o pessoal do iPhone vai ter que mudar com o trabalho de Steve Jobs, ou daqui a pouco ninguém vai querer mais usar Steve o aparelho Bob's, deles. Mano. Esse cara aí é novo, viu? Esse eu sou gráfico com Giovanni agora depois da meia-noite, viu? Giovanni normal, não. É muito bom, mano, é muito bom. Giovanni assim. Steve Bobs, por isso como é? Conception. É não, pai, tô não Interception. Galera, eu consegui ser pior do que o Manuel, cara. O Giovanni incorporou o Manuel mesmo, mano. Ou a turma vai ter que mudar radicalmente, o pessoal do iPhone vai ter que mudar o trabalho de Steve Bobs. Ou daqui a pouco ninguém vai querer mais usar o aparelho dele. Steve Bobs, mano. Esse cara aqui é novo, viu? Esse eu sou o gráfico Giovanni agora depois da meia-noite, viu, mano? Giovanni normal, não. É muito bom, mano. É muito bom, mano. Jovem assim. Steve Bobs. Hasta la vista, baby.